localizado o Brady 5827. Agradece, leva a Brady, leve 5827. Localizador com o campo aberto, vai 7744. Boa noite. Web 5827, chame Recife, frequência 1251 e alterno no 3325. 251, 3325, boa noite. O 3662, passando em código postal normal 5441, sua para o nível 370, sai da PUC. 370, subida da PUC, estacionado 5441. Salvador, quanto 071 para o táxi do Senado Galeão 113 a bordo 0450 de Otávio. Gente, o 071, Índia, com temperatura 186, ajustando 020, bom voo. Gente, o táxi do Senado Galeão 0786, 1020, ajuste 4071. posição né? 6310, puxa, táxi pela minha posição 612. Alameda 310, livre acionar, chame táxi. Chamarei. Batambanco Zulu November, direto para o Itapuã, reparta para a descida. A 3662 mantém a perfil da saída. Mantém a perfil da saída. A 3662, restrito 330. 330, tá 3662. Boa noite. 14, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Via Alfa, reporte da Juliette, né? Objeto 6748. Exula November, desça e mantenha 1 no 1510, ajuste no 020. Exula November, é transporte enfermo? Autonomia 3 horas e 30. 3 no 0, taxa aprovado, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 18.6, ajustado 1020. Autorização para a pista 1-0 e a Índia e Alfa, ponto de espera torre 18.62. 6748, após a Avianca, ingressa a Juliette, portão 05. Ativo, após o Avianca, pessoal, ingressa a Juliette, portão 5, web 7674. Identificação, desça para 3 mil pés, QNH 1020, direto ITAP. QNH ficou para 3.020, vou de ITAP e passarela. Passarela do 2224, mantém a high speed, o tráfego após o seu é um transporte de enterro e reporta para redução. 37 respire pra saber. Tan 3662, restrito 330, chama Recife 12685. 2685, boa noite. Boa noite, convoco. O passarelo vai cruzar agora 10 mil, vai ter que iniciar a redução para 250 nós, que é o máximo permitido. 3858 é o solo? É o solo Salvador? Controle Salvador, chama 6310, passando 1700. Chama 6310, contato radar, sobe manter 350, saída Puca. 35 na Puca. Azul 4071, no chama Centro Recife, 1251, no bom voo. Recife 251, 4071. Dois, dois, dois, quatro, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado, localizador. 2000 pés, autorizado ILS, reportarei estabilizado, passando. Salvador, boa noite, Xanel 63, no 3, informação RISC, passo 220, 160. O Xanel 63, no 3, aciona a identificação, desce para 4000 pés, chegada bom. 4000, 11, o Xanel 63, no 3. O Xanel 63, no 3, ajuste em Salvador, 1020. 1020, obrigado. O Xanel 63, no 0, voa Romeu Fox 018. Romeu Fox 018. 6310. Voo Salvador, boa noite, voo no 604. Autorização para a Fortaleza, informação e aqui. Leta aproximação, chama Torre 1186, bom pouso, grato pela colaboração. Ok, obrigado a você, chama de até 186. Zulu 90. Falco Zulu 90, chama a Torre Salvador, 1186. 18, fala. É 310, chama Centro Recife, 12685, bom voo. 685, obrigado. Sim, 935, estou solicitando que o senhor libere a pista 17 para pouso, ok? Salvador, boa noite, Teltan 3398, temos a informação, X-Way. Teltan 3398, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, voa Mari para chegar na Mari. Chegada com 050 na voa de Mari, Teltan 3398. Vai manter high speed? Ah, Delta 3398. Cheque, reporte que está na redução. Por será? Controle Salvador, boa noite, azul 4235, passando 230 para o número 0673. Boa noite, azul 4235, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH1 no 020, chegada bom. 4000, ó, no 020, de azul, chegada bom, 4235. Na BA-313, desce para 2000 pés, que é legal no 020, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3398, voa Duna.